confesso, não dá mais pra ficar assim, sozinho sem você. Tô contando as horas pra te encontrar. Você foi embora, eu tive que aceitar. Tá difícil te esquecer. Vou pra Hollywood encontrar meu amor, a minha paixão. Só assim vou espantar essa solidão. Tô pegando. Contando as horas pra te encontrar. Se for embora, eu tive que aceitar. Tá difícil te esquecer. Vou pra Hollywood encontrar meu amor, a minha paixão. Só this is